Lanterna 040, 32 chega na bomba. Altimetro no 0, ventero no 0 graus com 2 nós, altimetro no 0 no 4. Equator, por autorizado, 74. Solo 5-2, livre direita, chame solo 1-2-1, decimal 9. Direita 219, 7-5-9. Autorizado Renato, 093. Segundo. Reformado, estabilizado, 093. Primativo, descendo para 2506, altimetro no 04, sobe 360, pode 36, chama estabilizado. Maria 2500, 093. 366, estabilizado visual, gol 1093. Número 1093, compete aproximação na nave, chama 2, saladora, 198, piscina 95. 295, bom dia. Bom dia, gol 093, duas vendas e membro 372. Repete 372, gol 093. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 060 graus com 2 nós, altímetro no zero no 4. Livre pouso, pista 10, vão 093. Solo 00, livre à direita, chame solo 121 decimal 9. Direita 219, vamos 09. Delta, Papa Romeo Mike Sierra, Golf autorizado, show para o táxi. Metro 1-0 no 4, chama no ponto de espera. ingresso Apache Arena de pronto. Golfo, autorizado a decolar, pistão no 7, vento 040 graus com 2 nós. Decolado 1-3, controle 1 a decimal 8, bom voo. 1-8, Mike Serra Golf. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike Serra Golf, decolado na sua escuta. Serra Golf, contato radar Andergolese, segundo letra 080 CDA. 080 A, vou livre da restrição de 3000. 225, linha decola da 10, vento 050 graus com 2 nós. Decolagem, sistema 0, hoje é 225. Bom dia, Azul 4201, no ponto de espera 10, prontos. Bom dia, Azul 4201, a linha decola da 10, vento 050 graus com 3 nós, altímetro 10 no 4. 10 livre área e decolar pista 90, azul 4201. Tem 35 no 7, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantenho no 0. Após a colagem do azul, ali mantenho no 0, 35 no 7. Decolar 2201, controle 1, 9, decimal 8, bom voo. Bom dia, 2901, obrigado. Bahia, bom dia, é o azul, 4201, decolou, é o... No 7, eu tenho que decolar aqui no 0, vento 050 graus com 2 nós. Chega ao centro Recife, outra frequência 260, alterna 28, decimal 8. Recife, agora 260-288, tem um bom dia, um bom trabalho. 3517, decolado 129, um controle 119.8, bom voo. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Altana 357, decolou na 357, contratada a decolagem, submantém o nível de voo 360, pegar bom. Salvador, bom dia, passarelo 2229, sente informação, eco. Controle Salvador, bom dia, passarelo 2229. Controle Salvador, bom dia, passarelo 2229, você sente informação, eco. Passarelo 2229, identificação, estou chegando a mais, chegando no ponto de asa descida. A intenção da descida, senhor, a condição de voar está para me dar informações? 2229, desse mantém 100, corrigiu 110, presença de TAP. 110, a presença de TAP, passarelo 2229. 5-7 o ELF. 6201, bom dia. Bom dia, Chanel 6211, a linha decola da 10, vento 040 graus com 2 nós. Bem, decola, Chanel 6211. Bom dia, 3289, ponto de espera, 10 pronto. Bom dia, Bahia, TAM 3290, linha decola da 1-0, vento 050 graus com 3 nós. Gente, linha decola da 1-0, 3290. A linha mantém 1-0. A linha mantém 1-0, vou 1-8-6-5. 3-8-9-0, decolado às 4-2, deixa o controle 1-9, décima 8, com voo. 19-8-3-8-9-0, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3-8-9-0, decolou cruzando 1.300 pés. Para, só confirmando, altitude? 25-005, registrado no 05. Então, após o TAP, eu vou Serra 3, Serra 6366, desce a 2500 pés, 10-105, reportar a estabilidade. 4-0 graus com 3 nós.